Thelma Sueli. Você deve estar lembrado, pois é impossível esquecer um horror como daquela noite de 8 de abril de 1978. O muro do estádio Elinaldo Barbosa veio abaixo, parcialmente. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Um dos mortos foi a minha filha Thelma Sueli, que estava com apenas 14 anos. Hoje, 22 de janeiro, ela completaria 23 anos de idade. Principalmente porque gosto de ajudar os outros, resolvi alinhavar umas frases sobre o doloroso episódio. Há uns 2 meses, alguém me pediu que fosse conversar com o casal. Os dois haviam perdido um filho e não se conformavam, não conseguiam se livrar do desespero e da revolta. Eu pensei de início que o falecimento ocorrera recentemente, há uma semana, um mês. Entretanto, soube, espantado e compadecido, que o fatal desastre de carro acontecera havia mais de um ano, e ainda assim, os pais não se recuperaram do golpe, não encontram forças para tocar a vida em frente, de pés firmes no chão e olhos postos no céu, em Deus. São variadas e esquisitas as posições pessoais diante da morte. Muitos se sentem à beira da loucura, outros se controlam mais ou menos, alguns reagem com serenidade, embora sofrendo por saberem que onde tudo parece acabar, tudo realmente principia. Você conhece o último verso da oração de São Francisco de Assis, que nos lembra? É morrendo que se vive para a vida eterna. Minha família e eu não somos de ferro, como nem Cristo o foi. Na hora da dor, Jesus também teve medo, tremeu, suou até sangue. Até hoje sentimos a falta física, temos saudades de nossa Thelminha. Mas desde o momento em que soubemos que Deus a levara de volta, aceitamos tranquilos a vontade soberana do Pai. E repetimos firmes as palavras de Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, nesses 9 anos de separação aparente, minha esposa e eu temos agradecido a Cristo a graça de haver livrado para sempre a nossa filha das maldades do mundo. Quando vemos pais arrasados por terem filhos transviados, drogados, prostituídos, sentimos a paz interior de quem sabe que pelo menos ela, a Thelma Sueli, se libertou de todas essas ameaças. Quem pode garantir que um jovem ou um adulto, por melhor que seja, não se perderá um dia, não dará escândalos e vexames? Tenha coragem, meu irmão. Pense nisto. Deus é infinitamente mais sábio, enxerga incomparavelmente mais longe do que nós. Precisamos confiar nele, por mais duros e misteriosos que pareçam os seus decretos, as suas decisões. Ele sabe transformar o mal em bem, providencia aquilo que é melhor para nós, por piores que sejam as aparências. Imagino agora os anjos lá no céu cantando parabéns a você, para a encabulada santinha Thelma Sueli. E espero sereno o instante maravilhoso de reencontrá-la junto a Deus para nunca mais nos separarmos.